Eco Alfonso, da frente do seu Grimo do lado. Papa Romeu, Eco Alfonso, poderia repetir? Eu não entendi, por gentileza. QSN microfone 0133. Autorizado a aceitar o procedimento da Comandão da 7, afastado por 15 milhas. Controle a pele 1935, torre 186. Mostra aconselhamento correto, tem livre acionamento. Para o táxi, chamei 186, ajuste-me 13. Salvador, web 5808, estamos prontos para o táxi, 82 a bordo, autonomia de 4 horas e 40, alternando com... 5808, táxi via Índia, ajuste 63, aporte pronto no ponto de... Índia 63, aporte estará pronto no ponto de espera do 0, web 5808. Salvador, lançado 3201, no ponto de espera, portão 7. 3201, no 7, aguarde. Via para 2000, informe estabilizado no final ILS. Descendo via para 2000, reportará estabilizado no ILS, Gol 9607. Gol 1715, autorizado a final de nave, desça para 2500 pés, vai seguir tráfego da companhia à sua frente, informe iniciando o procedimento. Autorizado procedimento, reportarei iniciado na sétima. De decolar da cabeceira 17, comprou a chave de cima, fragilizar, só. Show do documento. 7904, aguarda, 7. Aguarda, no 804. Zero 04, ingresso a Juliette, portão 11. Juliette, portão 11, no 804. Chamei torre. No 995, solo 41, táxi via Alfa, reportem a Juliette. Táxi via Alfa, reportem a Juliette. Um abraço. 3201, após o Ender Gol passar a retaguarda, autorizado para o feedback acionar a Xenotax. Pode entrar, autorizado e portaria de táxi. Salvador, M508, próximo ponto de 0.2 depois. 508, além da cola, pista 10, vento variável 2 metros. Posso que faz 5? Tem livre táxi, chame na papá para ingresso. Autorizado ingresso, aposta em linha de pronto, capacete número 7, Eco Alfa. Code 08, decolou aos 45, chame de 935 Alfa. Agora controle. Esse é o Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, mandava na. Controle, bom dia, F-Check 208, passa 2. Controle, muito bom dia, WebJet 5808, passando 3.000. Bom dia, Web5808, contato radar, suba para o nível 340, autorizado a prova de Elefa. 340, Elefa Web. Tá, que chame na papá, Elefa Tango. É qual faz, confirma o seu B? Chega a Fotango, PB. Fosca 02 também. Senhor, muito bom dia, 031 no 71, em Cachorro, que é a operação de São Paulo, Barulho. Pronto para a 031 no 71, bom dia, prepara a Dael, Leda Eudes, aguarde cópia, 340. É qual posso fazer a decolagem, né? Let's go. Para 4.000 pés, o ajuste padrão, Salvador. Pela bomba. 4.000 pés, o ajuste padrão, voo 1897. Estabilizado 607. Chame torre 186, gol no 607, tem um bombosso. Vai chamar torre 1186, gol no 607. Decolou os 47, chama 1935, bom, até volta. 1935, tá bom. Sando Serra Vida 367, gol na 795. Gente, tá livre, sinal RNAV, altimento gol no 0, no 3, coisa no ILS Whisky, gol no 7, no 5, tá estabilizado. Reportarei estabilizado no ILS Whisky, na 7. Afirmativo, a partir da cabeceira no 7 está livre de decolagem, comprou do destino. Vento calmo. Equador Gol no 607, passando Simbra, com trem baixado e travado. Gol no 607, a esquerda da cabeceira no 0 e lá decolou um helicóptero, não vai interferir com a sua aproximação. Vento calmo, pouso autorizado, está. Gol no 0, gol no 607. Sente do tráfego, livre pouso, pistão no 0, no 607. para o taxi Tucano 3201, estamos com 109 a bordo, 3 horas e 5 alterna, Campinas. Pátio de Índia, o ponto de espera, reportarei lá, 1.3, ótimo, agora 3201. Charlie, Alfa Tango, decola 49, controle 1935. Ok. Tango Salvador. O controle, o Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, controle 1937. Boa. Meia dúzia, tenha um bom dia. 18-6, muito obrigado, Mondial, na 7-9. 7, tá bom? Alfa Tango. Boa, 1-8-97. E autorizado para 2000 via ponta, altímetro 1093, reporte estabilizado ILS, pistão 1-0. Dado 2000, reportará estabilizado ILS. Voo 1-8-9-7. Aguardando pista livre no 7-9-5. Taxi via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 607. Muito bom dia. Bom dia, Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, controle. Tá mantendo mil pé. Destino é Santo Amaro, zona radial 340. Gente, Charlie Alfa Tango, não há tráfego a reportar, mantenha-se em condições visuais. Bom voo, frequência livre. Bom dia, o Webjet 5808. 5808. Passa 200, Recife 125, pois não, 126, decimal 0. Recife 260, bom dia, bom fim de semana. Comente. Obrigado. Boa noite, pessoal, good morning, thank you. Morning, turn 3859, Escoca Iden, descend and maintain 3000 feet, altimeter 1013. Bump arrival number 2 on approach, report on localizer. Descend 3000 feet, 1013, bump arrival G5 no 7, chegada a bomba, reporte para descida, sem identificação, vigilância. Ok, reduza 2509, é o número 3 na aproximação. Desse mantenha 4.1013. Tráfico preset está a 10 milhas à frente, livrando 190 na chegada a bomba. Guarulhos 340 autorizado via Pesulu 44. Decola da pistão 1-0, primeira curva direita, sai da El, lida pode da Ildes. Controle 1-1-9-35, transponda 5061. Autorizado para Guarulhos, nível 340, Kelter 44, da El, lida Ildes. 1-0, curva direita, 1-1-9-35-061. 1-7-1 com o planejamento correto. Pronto pro pushback? Ainda não, já chegamos na aula. Gente. 1-7-1-5, sala 5-4, Caxias, Alfa reportante da Juliette. Alfa reportante da Juliette, voo 1-7-1-5. K3201, autorizado a decolar, vento calmo. Uma decolagem. Composta para regresso. Ok. O senhor regressa para cruzamento do aeródromo e ingresso na perna do vento, ok? Positivo. É a possibilidade da presença que eu estou aqui, se autorizar já um pouso direto na 35? Um pouso curtinho ali. Só um instantinho aqui que a gente vai coordenar com a turma. Positivo, obrigado. Para o pushback, já está no último táxi, tá? Já está no táxi. Decolou ao 5-6 no controle do 935, por favor. 935, bom final de semana, obrigado. Torre, bom dia, Eco Alfa Oscar. Eco Alfa Oscar, reporte na curta final da 35, baixar atrasado, gente calma. 3201, mantenha a reta até cruzar 3000, após voo direto Leda, vigilância na Serrada. Afirmativo, mantenha a reta até 3000, após voo a Leda, o TAN 3201. No 605 da Goa, sendo identificação desse mantenha 050, chegada a Bonf, ou no 605. 050 na Bonf, mantenha 05. Perfeito, número 4 na sequência, Goa no 605. Antes da Juliette na Alfa, voo 975. Gente, mantenha a posição. Assim que o ambulância da TAM passar para o ponto de espera, prossiga até o portão 10, voo 975. Após a passagem do TAM, direto para o 1-0, voo 975. Curta final da 35, Eco Fosca. Então, pouso autorizado, Eco Fosca. Pouso autorizado na 35, positivo? Afirmativo, você travou? É, toca e pouso final já, já vou pro bate lá, bate BTA. Roger, Roger, pouso, fica 35. Obrigado. Solo ao 59, peça livre para passar. Táxi da 3171 com 176 a bordo, autonomia de 350 galeão. 3171, táxi via Índia, ajuste número 13, reporte pronto, no ponto de espera. Controle Gol 1897, estabilizado no ILS X-Ray da... 1897, controle ciente, livre final, torre 1862. Livre final, 1862, Gol 1897. Ano 3859, número 1 já estabilizou, portanto agora o seu número 1 desça para 2000, reporte no localizador 3859. Very sorry to forgot your English language on your this aerial control, Roger, report on localized. No problem, sir. Vento autorizado, pista no zero, vento variável 2-9. Autorizado, pouso, Gol 1897, cabeceira no zero. 11 milhas, passando 7500, descendo para 2000. Desça também para 2000, reporte localizador, seguindo o tráfego à frente. Gol 1605, número 3 na aproximação. Tráfego 12 horas, 16 milhas, passando 7900 em descida. Reautorizado para 3.1013. 97, no solo ao 04. Taxi via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, voo 1897. 3, tanto 3, número 53. Bom dia, descendo para 4000, tanto 3. Mono 3, cadê a comunicação de metro? Ok, a sua identificação permanece em vigilância. 3, número 53. Alô, Salvador, bom dia, Web 5722. 5722, só um minuto, Brasília. Prepare a Arbon. Autorização, Brasília 320. Ok, só um minuto, prepare a saída Arbon. Só um minuto para a autorização, ok? Assente, negativo de NSS. 5722, qual é a saída? Inicialmente Arbon. Arbon, assim, Alliance course, established on 3859. Roger, 3859, I have crossed Juno position and clear for the last final tower 118.6. Good morning. 118.6, thanks a lot, John. Bye bye. Sub 7, reconfirmando a instrução, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7. 340. Autorizado Brasília, nível 320, decola da 1-0, curva direita no perfil da saída Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, após posição Elefa, Eco Lima, Epsilon, Trote Alfa, quando intercepta Pesulo 1-7. O controle em 1-9-3, 5, acena 5-0-7-4, no transfone. 320, Pesulo 1-7, decola da 10, curva direita, Arbor Elefa, acena 3-5-0-7-4, web. Planejamento correto, portão 3, chama para o suspeito no momento. Três, cinco, no sete, a 5 milhas do externo, reduza para aproximação. Aeronave à frente, 5 milhas, estabilizado na final. Esta aeronave está presente, Sérgio. Está reduzido e no localizador. Ciente, complete a aproximação, chame torre 118 metros. 212, obrigado. Gol número 05, desse mantenha 2000, 1-0 no 3, liberado da.